alguém se preocupa com você e quer muito conquistar o teu amor. É Jesus Cristo, pois só pensa em você, quer te salvar, te ajudar, mudar. Com a felicidade no olhar, Ele é o Senhor que te convida, e Ele quer te dar a vida, assim comigo aconteceu. Me amou demais. Eu não sei qual a razão, não posso te explicar. Hoje sou feliz, pois com Cristo ao meu lado eu tenho paz. Como alguém se preocupa com você e quer muito conquistar o teu amor, é Jesus Cristo, pois só pensa em você, quer te salvar, te ajudar, mudar teu ser. Tanto Ele se importa com você e por isso quer te ver com a felicidade no olhar. Assim comigo agora.